Que vocês pensaram que o 9 minutos não voltaria. Mas então, estamos aí firme e forte, né não, Caio? É isso mesmo, Paulo. De volta sempre. Semana estou saindo com um pouco de atraso, porque eu e o Caio somos pessoas muito ocupadas. Infelizmente, a gente não teve tempo de gravar, mas o programa está saindo hoje fresquinho e o tema é Homem de Ferro 3. Pois é, Homem de Ferro 3 é um filme... Está sendo bastante comentado pelos fãs e pelos não fãs. Apesar de ter sido um grande sucesso de bilheteria, ele alcançou logo no primeiro fim de semana 195 milhões de dólares. As opiniões têm sido bem divergentes acerca desse terceiro filme do Homem de Ferro. E a gente veio hoje falar um pouquinho, nós vamos trazer a opinião de fãs desse universo Marvel. E puxando um pouco pra gente aqui do 9 minutos, Paula, você viu o Homem de Ferro? Se você não viu, por que não? E o que, que você acha desse universo de filmes de heróis? Bom, não vou mentir, não vou ler crítica, não vou procurar ver os filmes. Eu nunca assisti Homem de Ferro, nem um, nem dois, nem três. Confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça sobre esses filmes de super-herói. Eu lembro que eu assisti só o Quarteto Fantástico, acho que é esse o nome. Mesmo assim, porque meu irmão tava aqui um dia, aqui em casa, e ele colocou, eu tava de bobeira e resolvi assistir. Mas não é um tipo de filme que me agrada, que eu procuro ver. Ah, assisti Homem-Aranha 2, se eu não me engano, também. Mas ficou nisso. Não sei, nunca gostei, nem quando eu era criança. Prefiro outros tipos de filme. Mas eu sei que o Caio é fissurado e o Homem de Ferro estreou há poucas semanas. Eu vi pelos comentários da galera na internet, pelo menos pelo pessoal que segue mesmo, conhece a história, que o filme foi um pouco decepcionante, não é isso, Kai? Eu nunca tinha ido ao cinema, fora Os Vingadores, para ver um filme desse universo Marvel, que é o que chamam dessa primeira fase, que começou lá com o primeiro Homem de Ferro, passou por Thor, Capitão América, até mesmo Hulk. Então foi a construção de um universo mesmo, e foi a primeira vez que isso aconteceu. A história acontece logo após o evento de Vingadores, e o Tony Stark, ele tá passando por uma crise de ansiedade, tem um novo vilão, que é um terrorista mandarim. E o que acontece? Esse desencadeamento da história e as viradas, elas foram muito óbvias. Mas eu não quero ficar falando muito disso, eu quero que a Cristiane Silva comente com a gente. Vai lá, Cris. Eu sou a Cris, editora-chefe do Vingadores da Depressão. Assisti Homem de Ferro 3 duas vezes, já faz uma semana. E agora eu vou listar os pontos que continuam me incomodando. Primeiro, trailers enganosos, humor fora de hora, principalmente nos momentos de tensão. Tony Stark, Jack Sparrow, e isso não é uma coisa boa. A armadura sem qualquer função, além de fomentar a venda de brinquedos. A piada da principal armadura que se desmonta a todo momento é repetida à exaustão. Um vilão de mentira que vira um alívio cômico, que é uma palhaçada disfarçada de plot twist e o desperdício de um ator consagrado. Um vilão verdadeiro com uma motivação que não se sustenta. O Patriota de Ferro não teve um final. A Maya Hansen não serviu para nada. Os soldados do Extremis, tirando o Eric Seven. Vocês se lembram dos soldados do Extremis? Uma crise de ansiedade curada por um telefonema para uma criança. E falando nessa criança, eu nunca tinha sentido a mão da Disney pesar tão forte sobre a Marvel. O filme é totalmente fechado, sem qualquer referência relevante aos outros heróis, tirando Bruce Banner na cena pós-créditos, que é a melhor do filme. E essa cena também não tem gancho algum para os outros filmes da fase 2, como a gente estava acostumado na fase 1. O Homem de Ferro 3 te diverte? Sim. Tem bons momentos? Tem. Até 1 hora e 15 minutos. Depois disso, os erros ficam mais evidentes que os acertos. Eu não gostei, eu entendo quem gostou. Espero que essas pessoas respeitem as opiniões contrárias. E no saldo eu só posso dizer que o Homem de Ferro 3 serviu mais para me deixar preocupada com os próximos filmes da Marvel Studios do que para me divertir. Aí falou muito bem, Cris. Eu concordo com quase tudo que ela falou. As únicas coisas que eu, na minha opinião, que não sou um fã da Marvel, acho que se eu fosse um fã eu concordaria em 100% do que ela tá falando. O plot twist do vilão que virou alívio cômico, pra mim foi interessante. Não foi ideal, mas eu achei legal. E a participação do garoto e a atuação dele boa com o Tony Stark também foi legal. Mas eu concordo que é uma forçação de barra da Disney pra inserir esses personagens infanto-juvenis nas histórias. Agora, a Nalu Pinheiro vai dar a sua opinião. Olá, aqui é a Nalu Pinheiro. Bem, o que dizer sobre o filme? Ele não é um filme péssimo, mas ele também não é um filme bom. Homem de Ferro 3, no início, ele vai muito bem, seguindo a linha de pensamento que a gente viu no trailer, sendo realmente surpreendente. Mas quando ele chega no meio, pro final, é que ele se torna um filme desesperador, porque ele foge completamente da linha de pensamento do universo Marvel. Ele não é um filme conectado nem aos filmes do universo Marvel e nem mesmo aos próprios filmes anteriores de Homem de Ferro. Porque ele não é um filme, mas também não é um filme de super-herói. Ele ficou um filme no meio, entre os dois, então ficou uma coisa perdida e confusa. O que eu tenho a dizer sobre Homem de Ferro 3 é que ele é um filme ruim e poderia ter sido muito melhor se ele tivesse seguido os padrões dos filmes da Marvel. Bom, o que a Nalu falou prova que existem dois filmes diferentes. Até a metade do filme ele ia bem, era bem construído, criava uma tensão. Não era tão engraçadinho nessa tentativa de ser palhaço do Tony Stark. E à medida que ele vai chegando ao seu final, ele vai virando, acho que a palavra certa é galhofa. Ele perde toda a essência. E aí volta décadas de evolução que a Marvel teve quando começou essa franquia dos Vingadores. E muita coisa do que aconteceu nisso leva a crer que pode não haver uma renovação do Robert Downey Jr. para os próximos Vingadores. E quem comemora muito com isso é a DC Comics. E vai começar uma nova franquia agora com o Homem de Aço. Espero que vocês tenham gostado do 9 Minutos Especial Homem de Ferro. E na próxima semana, na segunda-feira, às 15 horas, prometemos, né, Caio? Não vai sair atrasado. Não pode atrasar de jeito nenhum. O 9 Minutos está no ar e o tema... Bom, você vai ter que ouvir. É isso aí, galera. Não deixe de seguir o nosso Facebook, nosso Twitter. É isso aí. Até o próximo. Tchau, gente.